novinha vai dançar. Dancinha na parede, vem pra cá e vem pra cá. Trazendo novidade que a novinha vai dançar. Dancinha na parede, vem pra cá e vem pra cá. Coloque a mão na parede, deu empinadinha e vai descendo gostoso. Faça de novo. Empina, empina, empina essa bunda. Empina, empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Vai, vai, vai, empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Chama, chama. Da pisadinha da cachorrada. Da aventura, da aventura. Eu tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar. Dancinha na parede, vem pra cá e vem pra cá. Trazendo a novidade que a novinha vai dançar. Dancinha na parede, vem pra cá e vem pra cá. Coloque a mão na parede, dê uma empinadinha, vai descendo gostoso. Faça de novo, mãe. Coloque a mão na parede, dê uma empinadinha, vai descendo gostoso. Empina, empina, empina essa bunda. Empina, empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Que é isso? Empina essa bunda. Empina, empina, empina essa bunda. Vai. Empina essa bunda.